A cor da liberdade. Num país triste, amedrontado e silencioso, marcado no mundo pelo isolamento e vergonha, o povo que aí vivia sofria e obedecia a quem mandava, mas ao seu lamento não respondia. Poetas, cantores, escritores e pensadores eram fechados em gaiolas azuis para que a sua voz não se ouvisse, apesar de tentarem cantar e escrever trovas ao vento que passava. Nesse país, poucas notícias se sabiam e, por vezes, numa canção, lá escapava uma frase ou expressão ao olhar menos atento do azul de um lápis que existia para riscar o que não podia ser dito e sabido. As pessoas sofriam caladas, de pé descalço e de barriga vazia. As crianças sonhavam em estudar, ir à escola para aprender, mas tinham de trabalhar. Quem mandava sabia que quanto menos se estudasse, menos perguntas se faziam. Às vezes, há perguntas que incomodam. Como não se podia falar, só o pensamento podia voar e sonhar com um país livre, colorido, com igualdade e onde todos fossem à escola. Este era um lugar estranho, onde às vezes, a meio da noite, desapareciam pessoas. Outras fugiam de uma guerra lá longe de onde poderiam não regressar. Este país, manchado pelo sangue dos soldados que além-mar corria, de negro tingia os corações de mães e famílias. Chegou um dia em que uma frase tudo alterou e a mudança começou. Faltam 5 para a meia-noite e, com bandarilhas de esperança, ouviram a rádio passar uma música que indicava que um sonho se realizara. Todos saíram à rua e, com alegria e de cravos vermelhos na mão, sonharam com o futuro colorido por flores e animado por músicas que todos cantavam para receber aqueles que regressavam. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma B.